Fala, galera do Mundo das Lutas! Sejam bem-vindos ao terceiro podcast MMA Ganhador. E nessa semana a gente tem convidados especiais, que a especialidade é o Jiu-Jitsu. O primeiro deles é Gilbert Durinho, atleta do UFC, que nesse fim de semana lutou pelo Submission Underground. Ele lutou e venceu. Gilbert Durinho, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala, Luiz Coutinho. Prazer estar aqui no podcast com vocês. E vambora, vamos pra cima. E o nosso segundo convidado é o Arthur, repórter da Gracie Mag. Já que a gente tem uma fera que luta dentro do octógono, a gente tem outra fera, só que essa fora do octógono. Tudo bem, Arthur? E aí, Coutinho, como é que tá, cara? Prazer estar conversando com você e com o Durinho. Dois faixas pretas, né? Um faixa preta de jiu-jitsu, outro faixa preta de jornalismo. Eu vou caprichar pra não falar nenhuma besteira aqui no meio de vocês e tentar somar. Vamos nessa. Já chega na humildade, Arthur. Tá certo. Então, vamos lá. Durinho, primeiro fala um pouco da sua experiência, né? Nesse fim de semana você lutou pelo Submission Underground. Como é que foi essa experiência pra você? Venceu? O que você achou da experiência? Foi a sua primeira luta no evento? Então, foi minha primeira luta no evento. Achei o evento muito irado, cara. Bem organizado. As lutas correram bem rápido. Não teve intervalo de meia hora de parar, não. Foi muito bem organizado. Cara, eu tive um oponente bem duro. Eu gostei das regras também. A regra foi no formato do EBI, né? Que é o Ed Bravo Invitational. É uma regra que só durante 8 minutos só vale a finalização, e se não ocorrer a finalização, você tem um overtime. Na verdade, você tem 3 overtimes para tentar acabar com a luta. Então, eles jogam a moeda azul ou vermelha, né, de acordo com o seu cone. O cone que ganhar, você pode escolher se você começa nas costas ou na posição da montada com o armlock encaixado. Você conseguindo finalizar ou não, seu oponente tem a vez de tentar também. Se ninguém finalizar, você vai pro outro overtime. Se não houve finalização, eles contam durante o overtime, durante os 3 overtimes, eles somam todos os tempos, e quem conseguiu escapar com menos tempo é vencedor. Então acabou que eu controlei minha luta o tempo todo, quando eu queria logo o meu oponente pra baixo, consegui pegar as costas, e acabou que eu não consegui finalizar ele, cara. Ele tava com uma defesa muito boa ali nas costas, a gente foi pro overtime, ele começou nas minhas costas, ele ganhou o cara coroa ali, ele começou nas minhas costas, saí bem rápido, e quando eu fui pras costas dele, eu consegui finalizar. Então foi um evento muito maneiro, teve luta do Jake Shields com o Dillon Dennis também, Uriah Faber lutou. Foi um evento, pô, muito legal, muito bem organizado. Eles gostaram da minha luta, estão para me chamar pro próximo aí. Eu achei, pô, fiquei bem feliz com a minha performance. Queria ter finalizado no tempo normal, mas o cara era muito duro também. Mas eu tô feliz com o meu desempenho. Foi um evento nota mil. Ô, Durinho, deixa eu perguntar uma coisa, cara. Você lutou com o John Combs, um cara que já lutou a Copa Pod, um cara duro, faixa preta. Só que você finalizou ele no Mata-Leão no terceiro overtime, não foi isso, Durinho? Eu finalizei ele, foi no primeiro overtime. Primeiro, a gente... Ah, foi no primeiro. Isso, eu consegui pras costas dele no comecinho da luta. Eu já quedei, fui pras costas e a luta ficou ali o tempo todo, uns 6, 7 minutos eu nas costas, e eu não consegui finalizar. Daí eu abri, tentei montar e a gente lutou mais um pouquinho em pé. No primeiro overtime eu consegui finalizar ele. Então, deixa eu fazer uma pergunta que é pertinente pro cara que gosta de jiu-jitsu e tá ouvindo a gente. Você tentou durante os 8 minutos finalizar ele, fez aquela força, não conseguiu, e logo no primeiro overtime tu deu um bote no Mata-Leão e fez uma força, cara. De onde você tirou aquela força pra conseguir apertar o pescoço de John Combs depois de ter feito força o tempo todo da luta? Então, cara, logo no começo eu queria pegar rápido. Eu tava com essa parada de querer pegar, quero pegar. Eu peguei as costas dele bem rápido. Eu gastei tanta energia nas costas, que eu lembro que foram 8 minutos essa primeira fase. Quando faltava 1 minuto, eu tentei montar e acabou que a gente perdeu a posição. A gente voltou em pé. Nossa, eu tava bem cansado. O braço tava pesado ali, eu fiquei só enrolando aquele último minuto. E no overtime, eu consegui ver que ele frustrou, cara. Quando ele começou nas minhas costas, e eu saí das costas bem rápido, tipo, 2-3 segundos eu saí. E quando eu olhei pra ele, tipo, logo quando eu saí, eu vi que ele deu aquela murchada, assim, eu vi que ele deu uma balada. Eu falei, ah, meu irmão, agora eu vou pegar. Aí quando eu comecei nas costas de novo, aí eu fiz civil, né? Quando a primeira mão entrou, que não conseguia entrar a mão pro mata-leão ali. Na verdade, sempre quando a gente vai pro mata-leão, fica uma mão por cima do ombro, que é a mão que a gente vai atacar o pescoço. E a outra mão, a gente vai tentar juntar com a mão que tá na frente do pescoço, fazer uma pegada no bíceps, e a outra mão vai por trás da cabeça. Então essa primeira mão, que é mais importante, o meu primeiro braço, né, que tem que entrar, o antebraço no pescoço dele, eu não consegui entrar no tempo normal. Mas no overtime, quando eu consegui entrar, aí você viu a cara ali, a força que eu fiz pra finalizar, né? Ô Durinho, fala pra gente, a gente sempre se pergunta, né, o atleta do UFC, as pessoas têm essa ideia de que é tudo só UFC, UFC, UFC, mas a gente cada vez mais vê atletas buscando oportunidades em outros eventos. Primeiro eu queria que você falasse de você, a gente sabe que você é um atleta que veio do Jiu-Jitsu e não só no Submission Underground, você também já se apresentou pela Copa Pódio aqui no Brasil. O que que o atleta busca quando participa desses eventos fora do UFC? É mais pela parte financeira? É para se manter em atividade? O que, que é exatamente? Eu acho que é um conjunto disso tudo. Eu acho que eu vim da comunidade do Jiu-Jitsu, eu não quero largar essa vitrine no Jiu-Jitsu e só fazer MMA, porque eu acho que hoje em dia eu tenho academia, eu dou aula de Jiu-Jitsu, eu dou seminários, eu faço essa super luta. Acho que o motivo número um ali, eu faço isso para continuar com o meu jiu-jitsu no alto nível. Tá sempre me desafiando, pegar caras duras com o John Combs, eu lutei na Copa Pódio contra o Leandro Ló, eu lutei no Polaris contra o Gary Tonnell. Então, eu tô sempre lutando contra caras que estão atuais no jiu-jitsu, estão fazendo só jiu-jitsu, e eu tenho sempre um bom desempenho. Tem vezes que eu perco e tal, mas eu sempre consigo fazer uma boa luta, sempre consigo deixar meu jiu-jitsu no alto nível. E pra eu estar disputando esses campeonatos, essas super lutas, eu tenho que sempre estar treinando a mais, um pouco a mais de jiu-jitsu do que eu faço normal, que tem minha rotina de wrestling, de MMA, parte de trocação. Então eu tenho que focar um pouco mais no jiu-jitsu, o que, na minha opinião, deixa o meu jiu-jitsu num altíssimo nível. Quando eu for disputar com um cara que é só do MMA, eu acho que eu levo vantagem. Então, eu acho que é um conjunto. Primeiro, eu tenho que manter, eu quero manter meu jiu-jitsu atual, refinado, me testando contra caras de alto nível. Segundo, eu tenho academia. Eu, hoje em dia, pra você ter noção, minha última luta na UFC foi em setembro, no UFC de Brasília. E eu venho pedindo luta, venho pedindo pra lutar, e o UFC, às vezes, pelo jeito, quando você vem de derrota, o UFC meio que te coloca um pouquinho na geladeira. Então, eu tô pedindo luta já tem bastante tempo, o UFC ainda não marcou minha luta. Se eu tivesse essa renda, se a renda que eu tenho hoje em dia fosse só do UFC, eu tava ferrado, porque eu só lutei em setembro. Então eu gosto de me manter ativo, e acho que uma coisa assim puxa a outra. Então hoje em dia eu dou seminário, eu dou aula de jiu-jitsu, eu tenho minha academia, eu faço minhas super lutas. Então quando eu luto, lógico, eu paro tudo, eu foco só na minha luta. Mas enquanto não tenho luta, eu tenho que estar trabalhando por fora. Então eu acho que faz parte do meu trabalho ali como professor, como atleta, tá sempre me testando e tá sempre divulgando meu nome, levando meu nome. Acho que ao mesmo tempo eu levo o nome do UFC, né, que todo lugar que eu vou é lutador do UFC, então tô sempre levando o nome do UFC também, mas eu tô sempre tentando divulgar o meu nome o máximo possível, usando essa vitrine do UFC, usando essa vitrine do Jiu-Jitsu, pô, pra tá me promovendo e me trazendo benefício. Tá certo. E cara, explica pra gente exatamente como é que é o processo quando um lutador vai se apresentar em um evento que não é o UFC. Vocês precisam pedir permissão, vocês precisam ter algum tipo de licença para poder fazer essa apresentação fora do UFC? Então, no meu caso, quando eu assinei com o UFC, eles me mandaram um questionário gigantesco, que eu acho, eu duvido, né, que muito atleta pare e lê aquilo ali. Então eu li aquilo tudo, e no contrato eu teria que especificar o que eu faço no meu tempo livre, se eu tenho outra obrigação, se eu pratico outros esportes. E eu deixei bem claro que eu gosto, no começo isso, era um questionário que o UFC mandou logo quando eu assinei. E eu falei que eu gosto de fazer competições de jiu-jitsu, que eu queria essa permissão, que eu gosto de estar sempre me testando, que eu gosto de estar lutando. E desde o começo o UFC ficou sabendo disso. Eu acho que um cara que nunca fez, tá com luta marcada, ele vai ter que pedir autorização, sim. Mas como o que o UFC deixou bem claro pra mim, quando eu não tenho luta marcada, eu posso estar fazendo qualquer tipo de evento, de aparição, de luta, contanto que não esteja colocando em risco a minha saúde. E eu acho que de todos os esportes, o wrestling, boxe, muay thai, o jiu-jitsu é o que menos vai me trazer lesão. Então eu acho que o UFC, por eu informar eles desde o começo, por ser de todos os esportes o que causa menos lesão, eu acho que não tem problema nenhum. Tá certo. Agora, Arthur, pergunta pra você. É, você que é um cara que trabalha muito com jiu-jitsu, né, na Gracie Mag. A gente ouve, a gente fala muito, a gente tá falando agora sobre o Submission Underground, que é um evento relativamente novo, né? Ele foi criado, se eu não me engano, no final do ano passado, segundo semestre. Há pouco tempo a gente tinha o Metamores, que também era um evento que estava fazendo muito barulho, principalmente nos Estados Unidos. No Brasil a gente teve algumas edições da Copa Pod. O que, que você acha? Você acha que falta mais esses eventos com esse formato de super lutas, com essas regras? Porque muitas vezes, por exemplo, mundiais de jiu-jitsu não tem tanta visibilidade quanto esses eventos. Talvez até pelo que o Durinho falou, né? Por ser um atleta deve ser dar uma visibilidade maior e tudo mais. Como é que você enxerga esse cenário? Coutinho, eu acho que tudo que é feito em prol do jiu-jitsu, em prol da divulgação do esporte e da arte suave no geral, como filosofia de vida, melhoria da saúde dos caras, eu acho que é muito importante. O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, ele é mais focado pro cara que é um fã hardcore mesmo do jiu-jitsu, que ele sabe quem é o Leandro Lô antes de entrar pra Copa Pódio. Então, os eventos de jiu-jitsu profissional, como é chamado, todo jiu-jitsu é profissional. O cara que é faixa preta, ele é professor, eu considero profissional. Mas eles chamam esses eventos que só pra convidados de jiu-jitsu profissional. E eu acho muito legal. Tanto Copa Pódio, quanto o Metamores, que com o mal das pernas meio que faliu lá nos Estados Unidos. A Copa Pódio acho que vai pra sexta temporada, eu acho, com 3 eventos cada temporada. Então, tipo, foram 18 eventos até hoje, ou menos, eu acho. Mas então, eu acho que é muito importante, ainda mais que você convida um atleta que tem visibilidade fora. O Durinho luta no UFC, o Serginho Moraes já lutou na Copa Pódio, o Metamores teve Roger Grace contra Marcos Buchecha. Então é algo que traz uma visibilidade muito boa pro jiu-jitsu e mostra que não é uma coisa chata. Às vezes a pessoa, o primeiro contato dela com o jiu-jitsu, uma luta de 10 minutos de um mundial, são duas faixas pretendendo, e é uma luta meio complicada, meio, às vezes é amarrada, o cara tá disputando um título mundial, então cada detalhe ali, troca de pegada, ajuste de perna na guarda, às vezes fica chato pro cara que não conhece. Aí chega num evento desse jiu-jitsu profissional, 6 minutos, e tem que pegar, no caso da Copa Pódio, se você finalizar, você ganha mais pontos do que se você ganhar na decisão dos árbitros, ou se empatar, então o cara vai pra matar. Queda espetacular, finalização tentando sair das costas pro armlock, umas maluquices dessas assim. Eu acho que é importante ter sim e traz mais visibilidade pro jiu-jitsu no geral. Só comentando aí, eu acho que o que tá acontecendo, principalmente aqui nos Estados Unidos, tá crescendo muito esse tipo de evento. A gente tem... Verdade. O Ed Bravo, o EBI que eles chamam, né? O Ed Bravo Invitational, tem o Grappling Pro, tem Fight to Win, tem Polaris, tem vários eventos que eles modificaram um pouco a regra, porque a regra do jiu-jitsu normal da IBJJF e da CBJJ, ele é um jiu-jitsu que os faixas pretas lutam 10 minutos, e hoje em dia a luta tá ficando um pouco mais amarrada. A gente vê uma luta que o matchmaker teria colocado por tal cara contra tal cara que no papel é um lutão, acaba que na competição, por ter pontos, por o cara poder ganhar por pontos, o primeiro cara que faz ponto, ele fez uma queda, uma raspagem, ele para de lutar. É isso que tá acontecendo nos eventos da confederação hoje em dia, do meu ponto de vista. E nos eventos profissionais, não tem os pontos. Ele só, é só finalização. Caso não tenha finalização, tem um overtime. A maioria que tem hoje em dia aqui é só finalização, não tem tempo. E alguns têm tempo com overtime. Então, eu acho que, na minha opinião, por isso que tá crescendo bastante esses eventos de super lutas, porque o entretenimento é maior do que de um campeonato normal de jiu-jitsu, onde tem os pontos e o primeiro cara que faz o ponto luta, dá aquela amarrada ali, dá a segurada e acaba ganhando só nos pontos. Eu acho que nos Estados Unidos está crescendo muito por isso, pela Flow Grappling, por ter essa transmissão, por ter todo esse glamour, ter todo um show, super luta. Então eu acho que, na minha opinião, está crescendo muito por isso, e aqui nos Estados Unidos está crescendo muito, praticamente todo final de semana, todo mês tem 2-3 eventos por mês que tá com super luta, e o prêmio que você faz é em dinheiro, né? Por isso que eles falam que é profissional. Porque hoje em dia, se você for campeão mundial de jiu-jitsu, você não ganha nada, você ganha uma medalha. Se você for campeão brasileiro de jiu-jitsu, você faz várias lutas e você ganha uma medalha. Se for campeão pan-americano, europeu, todos esses campeonatos de alto nível, você só ganha uma medalha. Você não tem uma remuneração em dinheiro. E todos esses eventos, você tem um prêmio em dinheiro, né? Então, por isso que eles chamam de evento profissional. E tá crescendo muito, tá? Muita gente tá gostando de ver, tá trazendo um outro público pro jiu-jitsu. E, na minha opinião, isso tá somando. Ô, Durinho, como é que é pra você? Você já lutou, já competiu muito no jiu-jitsu? Eu fico me perguntando, eu não sou o maior conhecedor sobre a arte suave. Às vezes eu fico me perguntando, porque acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Eu penso assim, pro atleta de jiu-jitsu, que existe, sempre lutou sobre as regras e tudo mais, é importante mantê-las, talvez pela raiz da arte suave e tudo mais. Só que, às vezes, é até um pouco parecido com o que acontece no UFC. A gente acaba pensando mais no entretenimento e acaba aceitando que, talvez, pro entretenimento, seja melhor que as regras mudem. Existe um meio termo nesse caminho para agradar o público novo, a popularidade, sem deixar que a modalidade perca as suas raízes? Eu acho que tem que ter esse meio termo sim, mas eu acredito que o esporte evolua, né? O esporte vem evoluindo cada vez mais. Eu acho que tem que ter essa regra no UFC, exemplo, de dedo no olho. Tem que ser banido isso. O atleta ou vai ter que fazer uma nova luva, ou vai ter que fazer alguma coisa do tipo para evitar isso. E eu acho que o esporte tá chegando num nível que ele tá evoluindo, tanto o MMA quanto o jiu-jitsu. Hoje em dia, para mim, é complicado deixar toda a minha agenda, minhas aulas, seminário, luta, treino, para eu ir assistir o campeonato mundial. Quando eu chego lá, tipo, você não vê nenhuma finalização, você não vê... várias lutas são ganhas por pontos. Depois que o cara ganha pontos, você vê que ele parou de lutar, então... Durinho, ainda tem um atleta que fecha da mesma academia, não é? Verdade. Os caras da mesma academia fecham a final, você tá esperando a finalíssima e os caras são da mesma academia e não tem a final. Então, eu acho que por isso o esporte tem que evoluir. Acho que ele chega num ponto que ele precisa de uma evolução. Eu gosto muito dessas novas regras que tem, porque na real é o jiu-jitsu das antigas. Você vê naquele tempo, o Valide, quando lutou com o Royce, pô, foi anos atrás e eu não tinha tempo, era até pegar. A regra no jiu-jitsu da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, da Confederação Internacional, tem essa regra e a regra meio que não muda. Fica 10 minutos de uma luta amarrada, onde tem árbitros ali, onde o cara pode ganhar na malandragem. Nem tentou finalizar, mas ganhou a luta, porque deu uma queda e segurou a luta inteira. Então, eu acho que essas regras novas, todos esses eventos estão vindo com forte, estão vindo com força, com fãs, com um público bem grande. Na minha opinião, só vai somar, porque a regra hoje em dia tem que mudar. 10 minutos e o cara que não tenta pegar tem que acabar. Ou vai colocar sem tempo, ou vai colocar um tempo menor e vai começar a ser punido. Alguma coisa na regra vai ter que mudar. O cara que não tá lutando, o cara que mesmo o cara que fez o ponto e parou de lutar, o cara que continua buscando a luta, o cara tem que ser beneficiado por isso. Na minha opinião, o esporte tá evoluindo, então as regras têm que evoluir junto. Não adianta a gente parar, eu acho que tem que ser levado à essência, eu entendi sua pergunta, mas o esporte tá evoluindo, as regras têm que evoluir junto, a gente tem que parar, a gente tem que ter uma cúpula, um grupo pra rever, analisar e manter o esporte em evolução. Tá certo. Durinho, só pra gente finalizar esse assunto aí de jiu-jitsu, pra quem não sabe, o Submission Underground é liderado aí pelo Chael Sonnen, né? Palastrão, ex-lutador do UFC, que tá agora pra lutar no Bellator contra o Wanderlei Silva. Você chegou a ter algum contato com ele? Se não teve, o que você acha dele como um líder de um evento de grappling, né? De luta agarrada. Então, eu não tive nenhum contato com ele dessa vez, não. Eu tive um contato com ele antes. Ele tinha me oferecido pra lutar lá um tempo antes. Ele mesmo que mandou mensagem pra mim, pegou meu telefone, ligou. Legal. Mostrou o interesse de me colocar no evento. Mas na outra edição que o John Jones lutou contra o Dan Henry, só acabou que a gente não fechou o acordo, fechou pra essa vez. Ele não tava lá não dessa vez, ele tava lá, eles passaram pra gente que ele tá se preparando pra luta dele contra o Wanderlei Silva, que já tá chegando. Ele tava bem focado nisso, aquele Nathan Crary, que tava lá, era um ex-jogador do UFC também, ele que tava direcionando tudo. Mas eu acho que ele tá indo pelo bom caminho, cara. Ele tá fazendo um evento bem organizado, muito legal, é um octagon bem armado dentro de um teatro, um evento de altíssimo nível. Você chega lá, você não fica esperando. A luta tava pra começar 2 horas, 3 horas no horário de Portland, 3 horas começou. As lutas seguiram numa sequência muito rápida, mesmo quando tinha overtime ou não, a outra luta já entrava em sequência. Lutas de altíssimo nível, Jake Shields, Dillon Dennis, Uriah Faber, Paulo Miau. Então acho que ele tá de parabéns, o evento tá muito bem feito e acho que só tem a crescer. Perfeito, Durinho. Agora, seguindo em frente, cara, queria saber o que você tem pra falar. Você já falou aí, tá esperando luta pro UFC, tá pedindo, mas você tem alguma noção de quando você vai conseguir voltar ao octógono? Você fez algum pedido especial pra organização? Algum rival? A gente sabe que você tava escalado, né, pra enfrentar o Paul Felder, mas acabou se machucando e não conseguiu fazer essa luta. O que você pode falar sobre o seu futuro? Então, eu tive uma cirurgia no cotovelo quando minha luta tava marcada contra o Paul Felder. Acabou que eu não consegui fazer essa luta, mas foi uma cirurgia cirurgia de tirar os fragmentos do osso que eu tinha no cotovelo. Foi uma coisa bem simples, eu fiz a cirurgia em 3 semanas a 1 mês, eu já tava de volta no treinamento e já tava pedindo luta, eu já pedi luta em maio, pedi pro UFC Rio e eu tô tomando um monte de não, eles estão mandando uns vetos aí, eles, a última data que eles me deram foi no dia 7 de julho, então eu já tô treinando pra essa data, tô esperando, a última data que eles me deram foi dia 7 de julho. Tá só esperando eles acharem um rival aí. Tô só esperando e é difícil, cara, eu não... É, tem muita gente que sabe o meu potencial, eu acho que eu ainda não consegui colocar o meu potencial 100% ainda no UFC, algumas lutas eu consegui atingir um bom potencial, eu acho que eu sou um cara que tô evoluindo muito, tenho muita bagagem, e eu sei que muito cara que já negou a luta comigo, então naquela luta do UFC de Brasília só fechou a minha luta contra a Tô porque vários, mais de 5 caras negaram de lutar comigo e contra a Tô a mesma coisa, acabou que eles tiveram que colocar brasileiro contra brasileiro. Por que você acha que tem muita gente que nega a luta com você? Porque acho que muita gente sabe meu potencial, a maioria dos lutadores me conhece, a gente se segue na mídia social, quando eu encontro eles falam comigo, muitos caras, então eles já sabem mais ou menos quem eu sou, já sabem o perigo, e eu sou um cara que ainda não tô no top 15, não tô ali no topo da divisão, então eu sou uma luta ruim pra muito cara, e muito cara acho que nega esse tipo de luta, eles preferem, é a mesma coisa, eu prefiro lutar com o Joey Lauzon do que lutar com um cara que não tem nome, que não seja conhecido e que seja muito duro, então acho que a maioria hoje tá vendo mais isso, antigamente tinha aquela essência de luta com qualquer um, tá pronto, hoje em dia o pessoal tá vendo mais um caminho um pouco mais fácil, então eu entendo que às vezes é um pouco mais difícil de achar a luta pra mim, mas uma hora vai ter que fechar, uma hora ele, o UFC também tem uma hora que ele te coloca uma pressão que você tem que aceitar a luta, então eu vou ligar pro Ali, que é o meu manager, e tentar fechar alguma coisa essa semana, ver se pelo menos me confirma a data do dia 7 de julho, tô pronto pra lutar aí, ansioso pra lutar e não vejo a hora de entrar no octagon de novo. Coutinho, vale ressaltar que o Durinho está com mira fixa em Joe Lauzon. Na entrevista pós-evento lá do Submission Underground, ele tinha dito que gostaria de lutar com o Joe Lauzon, comentou sobre o Joe Lauzon agora de novo, é um grappler forte, ia dar uma luta boa, hein? Eu concordo, faço torcida por esse confronto, acho que é uma luta sem dúvida nenhuma, ia ser espetacular. É aquele tipo de luta que alguém poderia ter ideia de fazer exatamente num evento de luta agarrada, mas eu acho que no UFC ela ainda ia ficar ainda mais bonita. Fala um pouquinho mais disso, Durinho, por que o Joe Lauzon, por que você acha que é um confronto tão interessante pra você? É, porque ele é um cara bom pra caramba de chão, um cara que tem um alto nível de chão, um cara que tem uma bola, tem pé não forte da luta, e acho que vai ser um lutão. Eu sou um cara do jiu-jitsu, tenho um bom wrestling, tenho um bom jiu-jitsu, mas eu não vou sair fugindo da trocação, não é meu estilo, então eu acho que vai ser um lutão, é isso que eu quero fazer, eu não quero fazer, eu vou ser bem sincero, você nunca vai me ouvir de mim pedindo uma luta fácil, pedindo um cara que eu sei que eu vou matar, que eu acho que isso aí na real nem me motiva a treinar, me motiva esse desafio de pegar um cara com um nome, um cara que eu sei que vai me colocar em outro nível, uma luta que todo mundo vai assistir, é isso que me motiva, então eu quero lutar contra cara assim, contra Joey Lauzon, que eu sei que vai ser uma boa luta, eu sei que eu tenho chances reais de ganhar, sei que vai ser uma luta bem dura, mas eu consigo ver uma luta que vai ser bem vendida, que todo mundo vai falar da luta, que todo mundo vai querer assistir, é esse tipo de luta que me motiva a treinar, que me motiva a estar lutando, então eu não quero fazer uma luta fácil, quero fazer uma luta difícil, mas que vai me trazer, vai poder me levar em outro nível, então antes disso eu ainda tinha pedido o Nick Lentz, era um cara que eu tava muito na minha mira ali, só que acabou que o Nick Lentz tá treinando lá com a gente agora, eu fiz umas 2-3 entrevistas pedindo o cara na quinta e na sexta, segunda-feira o cara tava lá treinando com a gente, então acabou que essa não vai acontecer, frustrou o Nick Lentz, saiu da mira e o Joe Lauzon entrou na mira ali com tudo, então vai ser o cara que eu vou ficar pedindo essa semana, eu vou apurrinhar ele no Twitter aí, vou mandar mensagem pro Dana White, pro Sean Shelby, vamos ver se a gente consegue fechar essa luta aí pra Júlio. E tomara que ele não apareça na academia, né? Imagina. Nossa, não. Tomara que não. O Nick Lentz é um cara bom, cara. Um cara nota mil, gente boa. É um bom treino. Seria uma boa luta também, que ele é um... Nossa, a gente sai na pancada no treino lá. Mas o Joe Lauzon mora muito longe, ele mora lá em Boston, então... Tomara que ele não apareça aqui na academia também, não. Cara, eu queria saber, você falou aí dos treinamentos. Como é que tá o seu treinamento? Você continua como membro da Black Zillions? A gente sabe que o Vitor, ele tem agora uma academia própria dele. Há pouco tempo atrás teve muita gente falando que a Black Zillions estaria enfrentando alguns problemas em relação à equipe, enfim. O que você pode falar pra gente? A Black Zillions, na real, ela deu um... O que aconteceu é que a Black Zillions tinha um local em Boca Raton, era a academia Jaco Training Center. E o que aconteceu é que essa academia estava para ser vendida. O local, a Palm Beach comprou essa academia. E a gente tinha, tipo, 3 meses pra arrumar outro lugar. E nesse meio tempo, eu e o Henry Hoff, a gente teve uma... A gente fechou uma parceria e um investidor procurou a gente pra abrir uma academia. Então, eu e o Henry, a gente tinha esse projeto de abrir uma academia, que seria só jiu-jitsu e kickboxing. E a gente começou a montar esse projeto. Nesse meio tempo, deu esses 3 meses que a academia foi vendida e ninguém pôde mais treinar onde era Black Hill, né, na Jaco Training Center. Nesse meio tempo, o manager e o dono da Black Series no tempo era o Glenn Robinson. E o Glenn ficou de arrumar outro lugar e não arrumava. E ficou meio que uma novela que ia arrumar outro lugar e não arrumou. E nesse tempo o treino ficou meio que congelado, parou. Só que essa academia que eu e o Henry estávamos abrindo, chama Combat Club, ela já estava quase para inaugurar, quase. Então já tinha, a gente tem octagon, tinha o ringue, a gente tinha o tatame. Aconteceu que o pessoal pediu pra ir lá treinar e a gente abriu as portas e o treino começou a ficar lá. E ficou mais ou menos 1 mês e meio a 2 meses o treino todo lá na Combat Club. Uhum. Depois desses 2 meses o Glenn arrumou um lugar novo, chama CS MMA. Combat Sports MMA, uma academia que tem em Pompano Beach. E ele alugou essa academia já existia, era uma academia amadora, e foram fazer a Black Zillion meio que ressuscitou e voltou a funcionar nesse local. E o Henry, por problemas pessoais que ele tinha com o Glenn, por alguns problemas, o Henry decidiu não continuar na Black Zillion. E como eu já tinha, como o Henry é meu, praticamente meu head coach, é um cara amigo meu pessoal, já tenho negócio com ele, a maioria dos lutadores de alto nível da UFC, a maioria seguiu o Henry e não continuou com a Black Series. É uma coisa bem amigável, eu tenho vários amigos lá, o Danilo Índio, o Gesias, a gente já tem um ótimo relacionamento, Jorge Santiago, essa galera ficou toda na Black Series. E a outra galera tá treinando na Combat Club. A gente ainda não tem nome de time nenhum. A gente deixou a academia lá, Combat Club. O Rob Lawler tá treinando com a gente. O Nick Lance, o Rock Hold vai lá bastante. Ele ainda faz parte da AKA, mas ele vai lá fazer parte do treino dele lá. Então, a gente é uma academia que a gente tem portas abertas. Se você tem um bom relacionamento, tipo comigo, a galera do Brasil que vier por mim vai poder treinar lá. A galera que vem pelo Rio vai poder treinar lá. E é uma academia que, na real, a gente quer deixar uma academia meio que aberta. Quem quiser, vai lá treinar. A gente não quer fazer um time. Uhum. A ideia que a gente tem por agora vai ser Combat Club e academia. Então, você vai lá, você paga, você pode fazer seu treinamento. Lógico, se não tiver nenhuma rivalidade com nenhum lutador, nenhum problema, você vai ser bem-vindo lá. E a gente tocou meio que desse jeito. A gente treina na Combat Club, a academia onde eu dou aula de jiu-jitsu. Onde tem o meu programa de jiu-jitsu, o Henry tem o programa dele de kickboxing, e a gente faz a maioria dos treinos lá. O Luke Rockhold, quando ele vai lá fazer o treino, ele vai treinar especificamente o chão ou ele treina tudo lá com vocês? Especificamente ele vai pra treinar com o Henry. Ele faz muita aula particular com o Henry, mas ele treina tudo com a gente rola com ele. Ele se amarra a rolar comigo lá, a gente fica rolando pra caramba, duro pra caramba de jiu-jitsu. É, pois é. Não, altíssimo nível, na minha opinião. Ele é comprido, né? Grande. É, muito grande, muito habilidoso, muito atleta. O cara que vai pra noitada, chega lá, nem dormiu direito, chega lá, rola, fica uma rolando, treina sinistro. Na minha opinião, do cara que não é, tipo, igual o Demian, um cara que vem do jiu-jitsu, campeão ADCC, jacaré, tirando esses caras que vieram do jiu-jitsu, pra mim é o melhor cara de jiu-jitsu do UFC, tipo, disparado, um altíssimo nível de jiu-jitsu, tipo, de você ver e você ficar de cara com a quantidade do nível técnico que ele tem. Um cara altíssimo nível de jiu-jitsu. Ô, Durinho, outra coisa que eu queria te perguntar, você citou aí que o Rob Lawler, ele também tá treinando nessa academia. Ele tem treinado especificamente com o Henry também? Não, ele vai lá e faz todos os treinos também. Ele meio que já... Não, a gente, na real, a gente não quer chamar de time, mas ele já tá lá na equipe, tá treinando lá todos os dias. Tá instalado, tá se preparando lá. Como lugar que ele treina diariamente. Tá instalado lá, vai treinar lá pra luta dele com o Cerrone, né? O Nick Lance também já tá instalado lá, que tipo, já tá 2 semanas isso lá todos os dias, de manhã e à noite. A gente tá com uma galera muito boa lá, tem uma galera nova, muito boa. o Logan Storley. Você pode gravar esse nome do cara, tá no LFA, né? Que é aquele evento do Legacy com RFA. Tá com 5-0, 6-0. Um cara que já tá no UFC. A gente tá com uma galera de ponta muito boa de wrestling, uma galera de trocação muito boa. O treino lá tá de altíssimo nível. Tá certo. Eu perguntei do Lawler, porque o Lawler, ele era da ATT, né? Da American Top Team, que tinha uma certa rivalidade com a Black Zillions. Mas como não se trata, como você falou, de Black Zillions, né? Tem atletas que eram da Black Zillions. Mas como não é, é interessante, né? Poder treinar com um cara, perto de um cara aí, que talvez vocês nem tinham imaginado, né? Não, vários caras. Já surgiram vários interesses de outros caras a virem treinar também. Já, ainda não tá nada concreto. Mas é por isso também que a gente não quer colocar nome de time, nome de Sim. equipe, porque quando a gente faz isso, principalmente aqui nos Estados Unidos, a gente bloqueia muita gente. Sim. Ah, ali é Nova União, é só Nova União. Ali é só Team Alpha Male. Então a gente quer deixar o nome da academia. Se alguém tiver o interesse de treinar, vai mandar um e-mail pro Ren, vai falar com a gente vai sentar, vai conversar, vai perguntar pros lutadores o que vocês acham desse cara vir, e fica uma coisa mais saudável, não fica aquele negócio de time, de bandeira. Então eu acho que pelo menos por agora é do jeito que vai ficar, e tá indo muito bem. Mudando de assunto agora, a gente teve nesse último fim de semana o UFC 211. Nós tivemos 3 brasileiros em ação. Infelizmente, Júnior Cigano e Jéssica Andrade não conseguiram conquistar o cinturão do UFC para o Brasil. Mas a boa notícia é que a gente teve a vitória aí do Demian Maia contra o Jorge Masvidal, um cara duríssimo. Demian venceu na decisão dividida e no final da luta teve ali prometida a sonhada chance pelo título dos meio-médios. Arthur, como é que você viu a apresentação do Demian e o quão feliz, né? Eu tô muito feliz com isso. Eu espero que o Dana White cumpra a palavra, né? Porque às vezes nem sempre ele cumpre o que ele diz. Mas como é que foi pra você ver essa vitória do Demian? Foi prometido de novo, né? Foi prometido novamente. É, mas dessa vez tá gravado. Dessa vez tem lá ele falando. Demian mereceu, merece, é dele. Eu acho que dessa vez foi um pouco mais convincente, vamos dizer assim. Pois é, eu levantei essa bola numa nota que eu escrevi pra Grace Magazine. E um dos leitores botou assim, garantido. Que eu botei que o Dana White tinha garantido, não é? A próxima chance de título. Um leitor foi e interpelou, né? Falou, garantido, né? Entre aspas. É, a gente espera que seja assim. De fato, a próxima luta do Demian seja com o Tyron Woodley pelo cinturão, independente do tempo que leve. Não venha com essa história de, você tá muito tempo parado, você tem que se manter ativo. Ou o Tyron Woodley invente uma super luta. Eu acho que a próxima luta tem que ser Demian Maia e Tyron Woodley pelo título dos meio-médios, sim. E eu acho que o Demian foi muito bem, enfrentou um adversário indigesto, um cara que chutava muito forte para manter o Demian longe, frustrou as tentativas de entrada de double leg do Demian Maia com um sprawl bem feito e bem no tempo, mas eu queria aproveitar o Durinho, que é faixa preta, para detalhar comigo, para comentar que depois que o Demian conseguiu a queda no primeiro assalto, esse belt, né, com a pegada ali pelas costas, mas ele não foi direto para as costas. Ele esperou na posição lateral, mas depois que o Masvidal fez o movimento, foi que ele passou para botar o gancho. Ele meio que parasitou a movimentação do Jorge Masvidal por baixo para poder dar o ataque. Foi onde teve o detalhe que eu acho que o Jacaré falhou na luta dele, que ele tentou pegar as costas meio na pressa e ele escorregou por cima. Durinho, você concorda comigo? Falei alguma besteira? Não, concordo. Você viu certinho ali. O que acontece é que o Demian, ele só faz esse jogo. Eu acho que o Jacaré já é um cara que tem nocauteou várias lutas. É um cara que tem um pujô físico muito maior que o do Demian. E é o meu caso também. Eu acho que eu sou um cara que vou tomar pancada, não vou fugir da trocação. Mas o Demian é aquele cara que não sai do jiu-jitsu. Ele vai a plano A e a plano A até o final. Não tem aquela de plano B. Ele vai entrar nas pernas e ele vai entrar. E ele teve calma, cara. Em vários momentos da luta eu tava nervoso pra caramba assistindo a luta. E o Masvidal fez um ótimo trabalho. Vendeu caro, trabalhou bem em chute. defendeu bem as quedas, defendeu muito bem a finalização. E o Demer, cara, o Demer foi comprometido no objetivo de finalizar, de não sair da posição, de manter o jiu-jitsu. Tomou vários golpes duríssimos no corpo e cara, eu acho que o Demer foi jiu-jitsu total nessa luta, conquistou mais uma vez, né? Vou frisar isso, que ele conquistou mais uma vez a disputa de cinturão, que ele tinha conquistado acho que duas, três vezes atrás, já era pra ter sido. E eu espero de verdade que dessa vez dêem pro Demer. O Demer já não é mais nenhum menino de 20 anos que tá novo ali esperando, então já tá na hora. E, cara, eu espero de verdade que dêem a próxima luta pro Demer ainda esse ano, que eu acho que daqui a um mês o Demer já tá recuperado dessa luta, com um bom descanso, com acho que um bom recuperação ali, né, desses golpes no corpo. Acho que o corpo dele vai estar meio que recuperado daqui a um mês e meio. Já pode marcar logo essa luta, meu irmão, que se demorar, vai que joga uma água fria na luta do Mayweather com o Conor, e o Conor decide ir pro 170, e o Conor que tá mandando lá agora. Então, eu acho que a gente tem que ficar na oração da luta do McGregor com o Mayweather dê certo, pra nada fugir do esquema ali. Daqui a um mês e meio o Demer já tá bem pra já marcar logo essa luta, pra acabar essa ladainha, essa novela aí, que o Demer tá merecendo, e muito. Como o Coutinho falou, numa luta a gente tinha duas disputas de cinturão, a gente perdeu as duas, mas a gente garantiu uma pelo menos. Tipo, Duri, deixa eu te perguntar uma coisa rápida. Desculpa, Coutinho. Pode. Duri, você teria desistido daquele single leg do Demer Maia, ali que ele tomou duros golpes, ele tentou a queda, não conseguiu, insistiu naquele single leg até conseguir derrubar, levando o Assar Aivado ali, você teria desistido? Ah, eu acho que sim, eu sou um cara que... eu vou te falar a verdade, eu não vou ser hipócrita aqui de falar, eu continuarei, não... Depois que eu tomei uma lambada naquela no corpo ali, e às vezes eu saio meio da estratégia, vou querer dar uma lambada nele de volta, vou querer ele tomar uma... Acho que você é mais confiante na trocação também, né, Duri? Ah, eu acho que o Demer treinando trocação, o Demer é bom de trocação também, ele melhorou. Só que eu acho que hoje em dia, pelo que eu ouço, ele nem treina mais trocação. Ele põe a luvinha, todo dia o wrestling, jiu-jitsu, manopla uma vez na semana, e o treino é todo aquele, né? Por isso que ele consegue fazer daquele jeito. Mas eu acho que o Jacaré, acho que é uma galera que tem um pujô físico um pouco maior ali, galera que tem queixo, que aguenta, eu acho que gosta de ir mais pra trocação, cara. Tem uma hora ali na luta que eu quero derrubar, mas se não tá acontecendo, pelo menos eu vou jogar uma mão, cara, vou ficar apanhando tanto. Então, eu acho que o Demer tem esse mérito, cara, de ter um sangue frio, de estar focado na estratégia. E aconteça o que acontecer, ele não sai da estratégia. Eu acho que isso é um ponto positivo que ele tem, é uma coisa que eu tenho que melhorar, que às vezes eu lembro da minha luta com o Rashid, a primeira derrota que eu tive no UFC. Eu lembro quando eu tomei o primeiro knockdown, que do nada eu acordei, cara. Eu tava num single leg, daqui a pouco eu falei, caraca, meu irmão, o que aconteceu? O cara tava em cima de mim num ground and pound ali, e no último clique que eu tinha na minha mente, eu tava num single leg. Daqui a pouco eu acordei. Daí meio que o cara em cima de mim, eu falei, caraca, meu irmão, o que aconteceu? Foi uma joelhada, foi uma cotovelada, o que foi isso? E eu lembro que nesse momento eu meio que fugi da luta. Eu falei, ah, meu irmão, agora que eu tô mexendo aqui da UE, agora eu não quero nem saber, mano. Agora eu vou rodar a mão pra cima desse cara, eu vou ter que... E eu meio que saí da estratégia. Então o Demi tá de parabéns, que aconteça o que acontecer, ele conseguiu seguir o plano direitinho. Acho que é o treinamento, a equipe dele tá de parabéns. Que eu falei, vou ficar na oração aí pro Conor não dar uma de louco, que dê tudo certo pra ele já pegar esse cinturão. E digo mais, né, vocês comentaram aí a possibilidade do Conor, mas outra possibilidade é o Jorge St-Pierre, que ia enfrentar o Bisping, não vai mais enfrentar, pelo menos por enquanto, né, segundo Dana White. Então ele pode muito bem simplesmente falar, bom, já que não rolou essa super luta dos médios, vamos tentar a sorte nos meio médios. Aí ia ser muito azar do Demer. Você acha que existe essa chance, Arthur? A própria luta do Jorge St-Pierre com o Michael Bisping foi cancelada pelo fato do Jorge St-Pierre ter dito que, de repente, não estaria pronto pra lutar. Tá enrolando demais, né? De repente, no ano que vem, pois é. Então, eu concordo com o Durinho no que ele diz que tem que marcar a luta do Demer Maia com o Tyron Woodley ainda pra 2017, porque aí acaba com esse problema. Se tiver que lutar com o Jorge St-Pierre, tiver que voltar para os meio-médios, vai voltar com o campeão entre Tyron Woodley e Damian Maia, porque aí não tem não tem injustiça nenhuma, resolve o que tem que resolver, depois o Jorge Saint-Pierre volta onde tiver que voltar, de preferência nos meio médios, que é a categoria dele, sem querer inventar de lutar nos médios pra não fazer dieta, pra não se preparar direito. Venha, se quiser voltar, volte, mas volte na ponta dos cascos. Se quiser voltar, que nem se falou, já cortando aí, o cara se aposentou, ele não tem esse direito de voltar a hora que ele quiser e furar a fila. Concordo com você. Isso aí, ele se aposentou porque ele quis, aposentou numa luta que foi meio duvidosa, então, tá, se é uma lenda, se tá aposentado, você quer voltar? Não, se quer voltar, você vai fazer uma luta antes, não é assim, a hora que você quiser voltar, você vai voltar e vai disputar o cinturão. Então, acho que eu sou muito fã do Zapier, mas eu fiquei feliz com essa atitude do Dana White de cancelar a luta, porque ele quis voltar, ele furou a fila, acabou que o Jacaré foi prejudicado com isso, o Romero foi prejudicado com isso. Exatamente. Ele prejudicou a categoria toda ali, e depois ele falou, eu não acho que eu não vou estar pronto, não sei. Meu irmão, como é que você não vai estar pronto? Você chegou furando fila, quando chegou a tua vez... não tô pronto. Meu irmão, você é de brincadeira, né, meu? Atrasou a categoria inteira, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Quer voltar? Legal, vambora. Entra no octógono e volta. Mas ficar nessa historinha de, preciso de mais tempo e tal. O que me leva a perguntar se foi um erro dele ou do UFC. Porque pode ou ter sido um erro do Saint-Pierre, de falar que tava pronto e enrolar pra voltar. Ou talvez um erro do UFC, que se precipitou em anunciar em fevereiro uma luta que não tinha nem sinal de quando ia acontecer. Então, é aquilo. Vai voltar, volta. Mas se vai ficar enrolando, demorando, então senta lá e avisa quando você estiver pronto. Na minha opinião, foi uma jogada do UFC, porque o UFC tá sem o Conor agora, né? Porque o Conor falou que não ia lutar e teve filho e tal, tava naquela novela. A Ronda tinha perdido, então tava sem aquela estrela do UFC. Eles tentaram resgatar o Saint-Pierre, só que o Saint-Pierre não sabe se quer lutar no 7-7, se quer lutar no 8-4. Eles já queriam pressionar para marcar essa luta, para entrar aquela grana, né, de que estava entrando com o Conor e com a Ronda, que deu uma diminuída agora. Então o UFC meio que correu, não, vamos colocar o Saint-Pierre. E o Saint-Pierre, meu irmão, não é assim, eu quero voltar, só que preciso de mais tempo, eu voltar na categoria de cima. E acho que foi um erro de negociação ali, mas o UFC tentou jogar nisso para botar aquele evento gigantesco e fazer aquela arrecadação grande. Eu concordo com o Durinho e digo mais. Além de não ter o Conor McGregor e a Ronda Rousey, em fevereiro ainda estava enrolada a questão do John Jones. Ou seja, eles não tinham ninguém para fazer um grande pay-per-view. Aí chegaram no Saint-Pierre e falaram assim, como é que você tá de peso? Tô um pouquinho acima do peso, beleza, entra no 8-4 e vamos nessa, vamos marcar um evento grande aí, vamos fazer uma especulação para manter o público animado. E de repente fazer esse evento. Aí na hora que ficou a Vera, o Jorge Saint-Pierre falou assim, peraí, acho que eu não tô tão bem assim. Aí já deu aquela regada já. E a sorte é que o Dana White não comprou e cortou logo o barato de todo mundo e resolveu botar a categoria dos médios pra andar. Tava na hora. Exatamente, tava na hora. Bom, pra gente finalizando aqui o nosso programa, a gente vai falar rapidinho das duas disputas de cinturão que aconteceram no evento. Primeiro, Ioana Jędrzejczyk. Jędrzejczyk, que eu não sei o Arthur, mas eu levei um tempo até decorar esse nome polonês, né? Ela é polonesa. E depois que eu decorei, amigo, é só Ctrl-C, Ctrl-V, porque escrever essa sopa de letrinhas o tempo todo é complicadíssimo. A gente tinha comentado isso na coletiva do UFC, não foi? Estávamos eu, você e o pessoal do combate, e eu tinha comentado, não, eu não consigo de forma alguma decorar o nome da Ioana. Eu não sei falar, nem ao menos pronunciar Jędrzejczyk, não sei, de verdade. Eu vou conseguir ainda, mas ainda não chegou nessa hora, não. Eu já vi em alguns vídeos dela mesmo pronunciando Jędrzejczyk. Eu não sei nem se eu pronuncio certo, mas a sonora é mais ou menos essa. Mas ela enfrentou aí a Jessica Andrade, venceu, defendeu o seu cinturão mais uma vez. A Jessica mostrou bastante coração, bastante raça. Mas a Ioana, eu acho que a minha opinião é de que ela ainda está num nível um pouco mais acima, né? Ela é uma campeã que ainda vai precisar de uma rival com um pouco a mais para conseguir tirar esse título dela. O que você achou, Duri? Eu achei que a Joana tá em outro nível. Ela é se ela fosse um pouquinho mais pesada ali, na minha opinião, ela podia lutar com contra homem. Ela podia lutar na. Eu queria, se ela fosse um pouquinho mais pesada, eu queria ver ela contra o. Contra o Pound for Pound lá, o Demetrius. É, ia ser uma boa luta, mas ela ainda tá bem levinha e tal. É isso que eu acho também. Então, eu acho que ela tá em outro nível. Eu acho que a Jéssica é muito guerreira, tomou muito golpe, andou pra. Mas andou pra frente, né? A luta inteira, buscou a luta. Mas acho que a Joana tá num nível, acho que da categoria toda ali, ela é a única, na minha opinião, que tá em outro nível. Mas, pô, tava na torcida pra Jéssica aí, ela é muito guerreira, mas dessa vez não deu. Acho que a Joana realmente mostrou por que é campeã e tá em outro nível, bateu outro recorde de acho que do lutador que mais desferiu golpes, mais uma vez ela conseguiu bater o próprio recorde. Então a gente consegue ver a evolução dela e o nível que ela tá. E parabéns pra Jéssica. E você, Arthur, o que você achou dessa luta? A Joana é campeã mesmo, indiscutível. Ela é muito boa. Ela tem um volume de jogo muito grande. Ela tem muita precisão nos golpes dela. Ela varia muito bem. Ela combina muito bem. Então, ela tem todos os atributos na trocação para colocar ela como campeã. Só que eu acho que a Jéssica, Jéssica Batistaca, ela tem um jogo de quedas melhor do que ela apresentou no UFC 211. Eu já a vi lutar em eventos de jiu-jitsu. Ela tem quedas muito boas, além dela ser muito forte. Mas eu acho que ela deu uma caprichada na questão do quedão. Eu acho que ela quis dar uma queda mais plástica e ela não investiu naquela quedinha básica. Single leg, puxar força, né? E tentar trabalhar o jiu-jitsu. A questão não é gastar a força, mas gastar a força com inteligência. Eu acho que ela usou muito da pujança dela, mas ela não soube aproveitar. Ela derrubou, mas ela não caprichou para manter a Joana de costas no solo, para poder tentar trabalhar o jiu-jitsu dela. De repente seria esse o diferencial que poderia colocar ela com mais chance de conquistar o cinturão. Ela quis trocar, ela não conseguiu cortar bem, ela tocava golpes muito fortes, mas precisão para conectar. Eu acho que se ela tivesse investido um pouquinho mais no jiu-jitsu caseiro, né? Eu acho que se ela tivesse investido um pouquinho mais no chão, ela teria a melhor chance contra a Joana. Maravilha. Agora, falando da luta principal, na luta principal do UFC 211, a gente teve aí Júnior Cigano fazendo a revanche contra o Stipe Miocic. Em 2014, o Cigano venceu o Miocic na decisão, depois de 5 rounds super apertados. Mas na revanche, o que a gente viu foi um Miocic arrasador. Não tomou conhecimento do Cigano. Cigano que demonstrou durante toda a semana muita confiança. Mas a gente simplesmente não viu o Cigano entrar no octógono. Cigano, pelo menos me pareceu, estava hesitando demais. Demorou muito tempo para entrar na luta. E o Miocic já entrou naquele ritmo acelerado. A mão entrou logo e já tirou o Cigano do circuito. Durinho, o que você achou? O que você acha que aconteceu com o Cigano? Eu achei a mesma coisa que você falou. Achei que... Não sei se o Cigano ficou um tempo sem lutar. Não sei como é que foi o treinamento. Mas eu achei que o Cigano não entrou na luta. Assim. Eu acho que isso acontece com muito atleta. Hoje em dia eu tô fazendo o trabalho de uma psicóloga esportiva e um dos pontos que a gente conversa bastante é a parte de concentração, porque a parte de concentração você tem que treinar isso, não é uma coisa que agora eu vou concentrar, chega, acabou. Não, você vê às vezes quando você vai numa palestra, quando você vai num colégio, quando você vai ler um livro e às vezes sua mente não consegue focar, você tá com muita coisa na tua cabeça. E às vezes eu consigo ver isso às vezes quando eu vou na igreja. Às vezes eu tô na igreja, e a pregação tá boa ali e tal. Daqui a pouco eu tô pensando, eu tô parado. Caraca, meu irmão, tô pensando nisso. E o pensamento só voa, assim, às vezes no colégio, a minha coisa na faculdade, numa palestra. E acho que isso aí a gente tem que fazer essa parte como um treinamento. De treinar a concentração, de concentrar. Eu achei que ele não conseguiu entrar na luta, não estava concentrado ali. Eu acho que vontade, treinado, ele estava. Tem condições de ganhar, ele tem. Mas ele não estava concentrado. Eu acho que ele não entrou na luta como o Stipe entrou. Eu acho que isso aí fez falta. Fiz a diferença. Você, Arthur, o que você achou dessa luta? Coutinho, eu vou levantar a polêmica. Eu vou além. Eu vou dizer que Júnior Cigano, na minha impressão, estava nervoso. Ele, quando entrou, Ele entrou no cage, eu vi respirando muito fundo, tava com um semblante meio engraçado, eu não sei não, eu acho que ele entrou meio nervoso. Ele tava bem nos treinos, a gente acompanhou, né, os treinamentos dele, ele tava batendo forte, tava com a mão rápida, tava bem, dando entrevista e tudo mais, só que eu acho que na hora que ele entrou ali no cage, luta principal, ele já foi campeão, ele sabe o que é, sabe? Ele já teve o cinturão, ele sabe a pressão que é ser campeão, e na hora que ele viu o circo todo armado em volta dele, eu acho que ele ficou um pouquinho nervoso ali. Eu concordo com tudo que o Durinho falou, que além de treinar a mão, treinar o jiu-jitsu, tem que treinar a cabeça também. A gente sabe que lutador, qualquer coisa que atrapalhe ele pré-luta pode ser uma pressão a mais. O Júnior Cigano tava lá com a família, a esposa, o filho recém-nascido. Eu acho que foi muita pressão em cima dele, ele ficou nervoso na hora e não conseguiu mostrar nem um pouco do que ele tinha treinado. Eu acho que ele tinha muito mais pra mostrar. Ele tem capacidade de ser campeão, de retomar um cinturão. Não sei agora, né, depois desse revés aí e a situação toda do peso pesado, a situação dele já ter uma certa idade. Não sei, vamos ver, mas eu acho que ele podia mostrar mais. Acho que talvez um pouco pelo que o Durinho falou, né? Talvez por ele não estar. Por ele estar tanto tempo sem lutar, eu acho que exatamente essa experiência que ele tem, eu acho que ele não conseguiu desenvolvê-la. Porque, até por tudo que você falou, Arturo, além de tudo que você falou, o momento do Cigano é muito bom. Acabou de ter filho, mais uma chance pelo cinturão. E o Cigano é um cara sempre muito pra cima, e foi até um pouco irreconhecível. Ele não desferiu nenhum soco perigoso no Miocic, né? Foi complicado de ver. Mas que o futuro dele reserve alguma coisa de bom, porque ele é um dos maiores lutadores que o Brasil já produziu, e sem dúvida nenhuma ele pode retomar esse caminho rumo ao topo. Bom, pra gente finalizar, Durinho, queria agradecer muito a sua presença. A gente sabe que você tá atendendo a gente aí na correria, tá no aeroporto voltando pra casa depois desse Submission Underground. Muitíssimo obrigado pela participação e que você possa retornar o mais breve possível ao UFC. Pô, valeu, Coutinho, obrigado, valeu, Arthur. Uma honra estar falando com vocês. Acabei de entrar no avião aqui e... Pô, espero eles marcarem essa minha luta pro dia 7 aí, que eu tenho 7 de julho, que eu tô na torcida aí, que eu tenho de planos. E, pô, uma honra. Tava os dois ficha preta aí, uma faixa preta do jornalismo aí, os caras de altíssimo nível. E, pô, quando vocês me chamarem aí, eu tô dentro aí pra fazer mais um podcast aí. Foi uma honra estar falando com vocês. Maravilha, Durinho, muitíssimo obrigado. Seja sempre bem-vindo. E Arthur também, muitíssimo obrigado pela... suas análises, opiniões, contribuiu bastante para o nosso podcast. Esperamos você mais vezes. Obrigado, Arthur. Pô, espero ser chamado mais vezes, Coutinho. Fiquei muito feliz quando você me convidou. Tava meio desarmado aqui, não tava com muito lastro para poder comentar sobre os assuntos. Espero não ter falado muita besteira, não ter botado opiniões muito ácidas, mas obrigado pelo convite e espero voltar sim. Ah, você é fera, o bom lutador tá sempre pronto. Então, galera, é isso. Muitíssimo obrigado a todo mundo que tá nos ouvindo. Você que não acompanhou as nossas últimas edições, a primeira e a segunda edição do podcast MMA Ganhador, vai lá no ganhador.com que você vai encontrá-las. E não deixe de mandar sua pergunta se você quiser participar da nossa próxima edição. Mande a sua pergunta com a hashtag podcastMMA nas nossas redes sociais ou deixe seu comentário lá no ganhador.com. Eu sou o Coutinho, eu falo sobre o mundo das lutas aqui no Ganhador. Essa foi a terceira edição do podcast MMA Ganhador e até semana que vem.